Resumo de notícias com Fábio Assolini, no podcast Segurança Legal. Bem-vindos a mais um resumo de notícias no podcast Segurança Legal, edição 196, gravado em 19 de abril de 2019. Aqui você fica bem informado sobre o que ocorre no mundo da segurança da informação. Essa é a nossa curadoria de notícias. Para você que não teve tempo de acompanhar o noticiário, aqui nós selecionamos e comentamos as notícias mais importantes da área. Lembrando aos nossos ouvintes que estamos sempre abertos a receber críticas ou sugestões. Nosso e-mail de contato é muito simples, é o podcast@segurançalegal.com. Todas as notícias comentadas aqui no nosso programa, os links estão lá no nosso site e também aí no seu agregador de podcasts. Você pode acessar o show notes e assim conferir as notícias na íntegra. O Segurança Legal é mantido pelos seus ouvintes. Temos um programa de financiamento coletivo lá no site apoia.se/segurançalegal. Escolha uma das modalidades de apoio ao nosso programa e entre os benefícios você terá acesso à nossa comunidade de apoiadores lá no Telegram, onde eu, o Vinícius e o Guilherme estamos todos os dias comentando as notícias e compartilhando das nossas experiências com os nossos ouvintes. E nesta edição, a prisão de Julian Assange, mudanças no celular pré-pago, vazamentos de dados na TIM, vazamentos de dados no governo federal, Big Brother no Airbnb, sequestro de DNS, mais notícias ruins para o Facebook e os 30 anos do ponto BR, entre outras notícias. E vamos a elas. Após prisão de Julian Assange, Equador sofre 40 milhões de ataques cibernéticos. O ministro de Informação e Tecnologias de Comunicação do Equador, o senhor Patrício Real, afirmou que até o dia 15 desse mês o país havia recebido mais de 40 milhões de cyberataques após ter permitido que Julian Assange, o fundador do WikiLeaks, fosse preso pela polícia britânica. Assange estava vivendo como refugiado político na Embaixada do Equador em Londres desde 2012. Os ataques aconteceram em protesto contra a remoção da proteção diplomática que o Equador deu para Assange nos últimos 7 anos e partiram de países como Estados Unidos, Holanda, Alemanha, Romênia, França, Áustria, Reino Unido e, claro, Brasil. Todos esses países aí envolvidos nos ataques cibernéticos que afetaram a estrutura do governo equatoriano. Lenin Moreno, que é o presidente do Equador, decidiu não dar mais asilo político ao cyberativista, acusando de interferir nos processos de outros estados e também de cometer espionagem na embaixada onde ele viveu durante 7 anos. Aparentemente, a grande maioria dos ataques recebidos pela infraestrutura do governo do Equador foram ataques do tipo DDoS, conhecidos também como ataques de negação de serviço, que costumam sobrecarregar um sistema e torná-lo indisponível para seus usuários. Foram relatados ainda diversos ataques de defacement em alguns sites e também em sites de embaixadas do governo equatoriano pelo mundo. Porém, até o momento, não é conhecido nenhum incidente de vazamento de dados comprometendo o governo equatoriano. Mau uso de CPF de inocentes faz Anatel mudar a regra do pré-pago. Hoje é possível registrar um celular pré-pago no nome de qualquer pessoa. Basta ter o número de CPF. Isso tem levado inocentes a serem investigados e até presos pela polícia porque tiveram dados usados por criminosos para habilitar telefones. Para evitar a confusão, as operadoras de telefonia celular que atuam no Brasil serão obrigadas pela Anatel a implantar mudanças no sistema de cadastro de usuários. Esse tipo de falha permite ainda que empresas de marketing digital se valham, por exemplo, de dados de idosos para cadastrar linhas e fazer disparos de mensagens em massa pelo WhatsApp. No pacote de mudanças apresentado pelas próprias empresas de telefonia, está a criação de um portal na internet com informações ao público, maior rigor para cadastro remoto de linhas e até a implantação de sistemas de validação pela digital do usuário. As exigências de mudanças ocorrem após uma fiscalização da Anatel, que ocorreu no final de 2017, em 157 milhões de usuários de celulares pré-pagos no Brasil. Entre os problemas mais recorrentes encontrados, né, nessa fiscalização da Anatel, estão o uso de CPFs inválidos, cadastros incompletos ou sem dado algum e cadastros com mais de 50 linhas em um único CPF. Essa alteração deve afetar 229 milhões de celulares no país. Olha, um número que é maior até mesmo do que a própria população, em especial as linhas de telefone celular pré-pago, que representam aí mais da metade do total. Uma das medidas previstas é a modificação do serviço de checagem de dados do cliente, que exigirá mais informações do usuário para habilitação de linhas, além, é claro, do número do CPF. Outra medida prevista é a criação de um portal de internet onde ficarão concentradas as informações do usuário, como quantas linhas estão cadastradas no seu nome. Esse portal deve ser implantado como um serviço de limpeza de cadastros indevidos. Até o final do próximo ano, está previsto ainda o cadastramento de linhas por meio de um sistema que vai usar a identidade digital a ser implantada pelo governo federal, mas esse último ponto aqui eu tenho alguma dúvida se eles vão realmente conseguir implementar. A ideia é que a habilitação use a digital do usuário, como ocorre atualmente em movimentações bancárias. Pois bem, depois dessa publicação dessa notícia, as operadoras não decidiram esperar até 2020 e já começaram a se mexer. Desde o último dia 18, entrou no ar um novo processo de atualização cadastral dos clientes de celulares pré-pagos, e esse sistema começou pelo DDD 62, na região de Goiás e também a capital Goiânia, com os usuários que tiveram pendências cadastrais. Os clientes receberam uma mensagem via SMS informando que eles precisam fazer o seu recadastramento em até 30 dias a partir do dia 24 de abril. Para atualizar seus dados, o consumidor que receber o SMS deverá entrar em contato com o atendimento telefônico da operadora e estar preparado para informar nome completo, CPF, endereço completo com CEP. A atualização é obrigatória, o consumidor que não fizer terá sua linha bloqueada. E a partir de 26 de junho, o projeto será estendido para mais 10 estados no Brasil. Os demais municípios de Goiás, Acre, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rondônia, Tocantins e Santa Catarina. Por fim, a partir de 17 de julho, o recadastramento chegará nos demais estados, também com o envio desse SMS pedindo para que o cliente entre em contato. A atualização cadastral dos clientes que utilizam o serviço pré-pago é a primeira etapa desse projeto. Numa segunda etapa, que se inicia em março do ano que vem, as empresas passaram a adotar um novo modelo de cadastro para as novas ativações. Agora, eu pergunto para você, caro ouvinte, será que as operadoras vão cuidar bem desses dados? Vejam só como eles vão cuidar na próxima notícia. Dados de 29 mil clientes da TIM são vazados. No final de fevereiro deste ano, a TIM teve vulnerabilidades em seus sites. Essas vulnerabilidades foram expostas na internet. Diversos XSS, que são os Cross-Site Scripting, e também HTML Injection, que estava aí vulnerável, várias páginas da TIM. Ações essas que poderiam, por exemplo, permitir o comando, o envio de comandos maliciosos nessas páginas. Normalmente, esse tipo de investida costuma roubar cookies de autenticação, credenciais de acesso ou mesmo direciona usuários para páginas falsas. Nessa ocasião, o operador informou que não houve qualquer indício de invasão ao seu ambiente tecnológico. Mas vejam vocês, no último dia 12, o site Tecmundo noticiou um vazamento de dados de clientes da TIM, informando que o serviço da operadora, o TIM Negocia, vazou dados pessoais e dívidas, também informações de dívidas de milhares de clientes. O Tecmundo recebeu uma amostra de 48 mil clientes, mas de acordo com a TIM eram 29 mil, com nome, CPF, data de nascimento, valor da dívida e o número do telefone. Porém, os dados no sistema são rotativos e atualizados mensalmente e não se sabe por quanto tempo os invasores tiveram acesso a esse sistema, nem dados de quantos clientes eles realmente conseguiram visualizar ao longo desse tempo. A falha no TIM Negocia permitia que os invasores acompanhassem, além dos dados, o atendimento realizado pela própria operadora, tendo acesso aos chats usados pelos operadores. Em pronunciamento, a TIM afirmou que há graves inconsistências na matéria veiculada pelo site Tecmundo, que trata de um suposto vazamento de dados da plataforma TIM Negocia, e ao contrário do que cita a reportagem, foram impactados 29 mil clientes e não 48 mil, como havia sido noticiado. Pois é, 29 mil clientes. Invasores tiveram acesso à senha de funcionário da Microsoft e acessaram contas do Outlook. A Microsoft está enviando uma notificação para usuários do serviço de e-mail Outlook.com, que inclui endereços do Hotmail e do MSN, que tiveram suas contas acessadas indevidamente por atacantes. Os golpistas obtiveram a senha de acesso de um funcionário do suporte técnico da Microsoft e acessaram as contas indevidamente entre o dia 1º de janeiro e 28 de março. Não foi informado quantos usuários tiveram suas contas acessadas, mas a Microsoft descreveu o número como limitado. Em geral, os acessos só revelaram aos invasores o campo de assunto das mensagens, os contatos das vítimas e o nome das pastas de e-mail, mas em 6% dos casos é possível que os invasores também tenham acessado o conteúdo das mensagens. Quem não recebeu o aviso não teve a sua conta acessada de forma indevida e não precisa tomar nenhuma atitude, nenhuma ação. No entanto, o incidente coloca dúvidas sobre a segurança do serviço da Microsoft. Não se sabe como os criminosos obtiveram a senha de acesso desse funcionário do suporte. Embora não haja qualquer indício de que os invasores obtiveram as senhas de acesso das vítimas, elas estão recebendo a orientação de trocar a senha das suas contas. A Microsoft destacou que desconhece o motivo dos acessos. No entanto, segundo uma fonte anônima que teria conhecimento do caso e que foi ouvida pelo site de tecnologia Motherboard, a ação estava ligada a roubo de iPhones, onde os bandidos teriam tentado usar as contas do Outlook para acessar e desvincular os aparelhos das contas iCloud. E vamos agora a um rápido bloco de vazamentos de dados, porque como os nossos ouvintes já estão acostumados, em toda a edição do resumo nós temos incidentes de vazamentos para comentar e dessa vez três incidentes envolvendo instituições do governo brasileiro. Primeira notícia, INSS admite que dados de recém-aposentados podem ter vazado e abre apuração. Trabalhadores relataram que recebiam ligações de bancos e financeiras oferecendo empréstimo consignado antes mesmo de saberem se teriam direito ao benefício. Em alguns casos, as empresas sabiam até o valor que o aposentado iria receber. Os bancos, especialmente os bancos, acessam esses dados do INSS e a partir de então eles bombardeiam os idosos com ofertas de consignado. Segunda notícia, SUS é alvo de vazamento com dados de 2,4 milhões de usuários. O vazamento envolve um banco de dados com nome, nome da mãe, endereço, CPF, data de nascimento das pessoas cadastradas no site do SUS. A ação foi noticiada pelo UOL, que foi informado pelo autor do vazamento que os dados seriam publicados em um site. Segundo a reportagem, o responsável teria alertado o Ministério da Saúde em março a respeito da falha de segurança em seu site, mas nenhuma providência teria sido tomada. Terceira e última notícia, Conselho Nacional de Justiça confirma vazamento de dados. O CNJ confirmou que um ataque realizado contra seus sistemas foi realizado no começo deste mês. A ação causou, segundo reportagem publicada pelo site Valor Econômico, o vazamento de dados como nome, CPF, número de contas bancárias. Em comunicado, o CNJ informou ter acionado as autoridades e tomado medidas necessárias para apurar os fatos. E nesse leak aí do Conselho Nacional de Justiça, haviam quase 6 mil linhas de dados que incluíam aí os dados pessoais, inclusive contas bancárias, número de telefone, CPF, além de credenciais de acesso aos serviços mantidos pelo CNJ. Família descobre câmera escondida em Airbnb ao procurar rede Wi-Fi. A família de Andrew Barker, um profissional de segurança da informação que reside na Nova Zelândia, teve uma surpresa muito desagradável ao chegar a uma casa alugada pelo Airbnb na Irlanda. O local tinha uma câmera escondida e funcionando. O gadget foi encontrado após uma busca de redes Wi-Fi e, usando alguns aplicativos, Barker descobriu o endereço por onde era possível ver o que era gravado. Após receber a reclamação feita pela família, o Airbnb tratou o assunto como se fosse apenas um cancelamento, informando que o valor da estadia não seria reembolsado. Já o proprietário da casa, ao ser confrontado por telefone, desligou o telefone na cara do senhor Andrew Barker. Vejam vocês. E alguns minutos depois, ele retornou a ligação, dizendo para informar que essa era a única câmera, a câmera instalada na casa, e o motivo era para ter certeza de que o imóvel não seria destruído. Claro, isso não deixou a família tranquila, eles decidiram sair da casa e se hospedar em um hotel. Em uma posterior tentativa de contato, o Airbnb manteve a postura de não tratar o assunto com muita importância, informando duas semanas depois que o proprietário havia sido exonerado ou havia sido considerado como não culpado do problema e que a casa estaria disponível no aplicativo novamente para outras pessoas que quisessem alugá-la. Quando a família decidiu publicar esse caso em um post no Facebook, isso chamou muita atenção dos jornais da Nova Zelândia. Então a matéria saiu na imprensa e aí sim o Airbnb finalmente decidiu banir o proprietário da plataforma. Em um comunicado, o Airbnb informou que o modo como o escritório local tratou o assunto foi bem abaixo do esperado. Além disso, foi feito o reembolso do valor da estadia para a família e um novo pedido de desculpas. A companhia ainda comenta que tem mais de 500 milhão de estadias marcadas desde o seu lançamento. Incidentes negativos como esse são raros. Olha, esse não foi o primeiro incidente do gênero. Se você usa muito o Airbnb em suas estadias, em suas viagens, eu vou deixar lá no nosso site um link para que você possa descobrir câmeras ocultas, escondidas no seu quarto ou na casa que você vier alugar. Tem aplicativos que ajudam você nessa tarefa. Os links estão lá no nosso site. E vamos agora fazer um bloco rápido, onde eu vou trazer três notícias sobre prisões. Primeira notícia: operação investiga grupo que desviou mais de R$800 mil de clientes de bancos do Distrito Federal. A Polícia Civil prendeu 5 pessoas em operação contra um grupo que teria realizado mais de 600 fraudes bancárias em diversos bancos do Distrito Federal. Prejuízo calculado aí em mais de R$800 mil, segundo a polícia. O grupo também é investigado por lavagem de dinheiro. A fraude bancária, segundo a polícia, iniciava com o envio de uma mensagem via SMS para o celular da vítima, com um pedido de atualização do cadastro junto ao banco. Ao clicar no link, a pessoa era direcionada para uma página falsa. Para lavar o dinheiro, segundo a polícia, o grupo realizava saques, pagamentos de boletos e simulava compras em máquinas de cartão de estabelecimentos comerciais coniventes com a prática criminosa. Segunda notícia: Marcus Hutchins, o herói do WannaCry, é considerado culpado por desenvolver e vender malware bancário. O Marcus Hutchins, que é um pesquisador de segurança conhecido por ajudar e parar o ransomware WannaCry, ele se tornou conhecido justamente por isso, porque ao fazer a análise do código ele descobriu um kill switch, ou seja, um domínio específico que ao ser registrado parava a ação do WannaCry, e assim ele fez. E aí ele foi considerado pela imprensa como um grande herói. Pois bem, ele se declarou culpado pelo crime de desenvolver e vender malware bancário. Conhecido no Twitter pelo nome de MalwareTech, Marcus Hutchins foi acusado de escrever um malware bancário chamado Cronos, isso em 2014, depois que ele terminou o ensino médio. O pesquisador foi preso em 2017 em uma viagem que fazia para Las Vegas para participar da conferência de segurança DEFCON. Dias depois, ele se declarou inocente no tribunal de Milwaukee, mas na última sexta-feira, Hutchins se declarou culpado de duas acusações de hacking. De acordo com a alegação de culpa, cada uma dessas acusações leva uma sentença máxima de 5 anos, uma multa de $250 mil e até um ano de liberação supervisionada. Em uma mensagem postada em seu Twitter, Hutchins publicou um breve comunicado em seu blog, onde ele anunciou a sua confissão de culpa. Abre aspas, "Eu me arrependo dessas ações e aceito total responsabilidade pelos meus erros", ele escreveu. "Tendo crescido, desde então, tenho usado as minhas habilidades, essas habilidades que usei de forma errônea, mas agora para fins construtivos. Vou continuar dedicando meu tempo para manter as pessoas seguras contra ataques de malware", afirmou o pesquisador. Terceira notícia sobre prisões, fundador do Silk Road 2, condenado a 5 anos de cadeia. Thomas White foi condenado por crimes relacionados ao Silk Road 2. Os nossos ouvintes provavelmente se lembram do primeiro Silk Road e da prisão relacionada aí ao fundador desse site. Houve a versão número 2 e Thomas White foi preso. Ele se declarou culpado não só de manter o site, mas também por realizar tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, além de distribuição de imagens de pornografia infantil. Ele foi sentenciado à prisão de 5 anos e 4 meses. Grupo criminoso brasileiro sequestrou o DNS de 17 mil roteadores de link. Nos últimos 3 meses, um grupo de cibercriminosos brasileiros tem invadido roteadores domésticos, principalmente os modelos da marca D-Link, para alterar as configurações do servidor DNS e sequestrar o tráfego destinado a sites legítimos e assim redirecioná-los para sites falsos. Os invasores operavam explorando falhas bem conhecidas no firmware do roteador para acessar dispositivos vulneráveis e assim fazer uma alteração muito silenciosa lá na configuração do DNS. O ataque foi descoberto pela empresa de segurança Ixia, que afirmou que o redirecionamento de tráfego ocorre por pelo menos 3 meses, totalizando quase 17 mil roteadores afetados. Troy Marsh, fundador e pesquisador de segurança da empresa Bad Packets, confirmou o ataque e informou que detectou 3 ondas distintas de ataque, uma em dezembro, outra no início de fevereiro e outra no final de março. Entre os sites direcionados estão, claro, vários sites aí de bancos brasileiros, webmails como Gmail, empresas de hospedagem e até mesmo Uber e Netflix. Essas credenciais aí são roubadas e depois são revendidas no underground. E olha, esse não é o primeiro e nem o último ataque. Você, caro ouvinte, que tem um roteador desses, olha, fique atento. Eu ouço notícias sobre esses ataques a roteadores de link, olha, pelo menos desde 2012. E se você acha que isso é usado apenas pelo cybercrime que está querendo obter uma grana fácil aí roubando as contas bancárias, olha, essa técnica também é usada por grupos patrocinados por governos, famosos grupos de APT. Uma nova campanha de ataque atingindo especialmente organizações governamentais no Oriente Médio e no Norte da África foi detectada na semana passada e pelo menos 40 empresas de diferentes setores, mas geralmente todas elas aí pertencentes a governos, foram identificadas como comprometidas nessa campanha, que afetava não só equipamentos de rede, mas também os DNS inseguros de provedores de internet. Olha, caro ouvinte, cuide bem do seu DNS, seja lá do seu roteador doméstico ou da sua empresa. Mais notícias ruins do Facebook. E você, caro ouvinte, usa muito o Facebook? Olha, a empresa está numa maré de azar, envolvida em vários escândalos de privacidade, e parece que essa onda de azar, olha, não vai passar tão cedo. Atualmente, vindo do Facebook, nós só temos notícias ruins. Eu tenho mais 4 aqui para compartilhar com você, começando aí com o incidente de exposição pública de dados dos usuários. Então, a primeira notícia ruim. Pesquisadores de segurança da empresa cibernética Upguard disseram na semana passada ter descoberto a existência de dois duas bases de dados do Facebook. Ambas continham informações pessoais de centenas de milhões de usuários do Facebook e foram deixadas acessíveis publicamente em um servidor. Em um post publicado no seu blog, a UpGuard sugeriu uma ligação aí entre esses bancos de dados do Facebook a uma empresa de mídia sediada no México chamada Cultura Coletiva. O conjunto supostamente contém mais de 146 gigabytes de dados, o que equivale a mais de 540 milhões de registros de usuários do Facebook, o que inclui aí comentários, curtidas, reações, nomes de contas, IDs de usuários do Facebook e mais coisas. E aí, num segundo vazamento, de acordo com a UpGuard, estaria relacionado a um aplicativo integrado ao Facebook chamado At The Pool. Ele teria exposto aproximadamente 22 mil senhas de usuários. Ambos os conjuntos de dados aí foram armazenados em servidores da Amazon S3, que é um serviço de hospedagem da Amazon, usado por grandes empresas no mundo todo. E eles estavam acessíveis aí para qualquer pessoa, estavam abertos, expostos e abertos na internet, né? Os bancos não estavam protegidos nem por senha. A empresa, claro, notificou o Facebook. Esses buckets já foram protegidos ou tirados do ar. Segunda notícia ruim do Facebook. A empresa admitiu semana passada que guardou milhões de senhas em texto plano de usuários do Instagram, que também pertence ao Facebook, em diversos servidores internos. A empresa afirmou num comunicado que descobriu em logs adicionais senhas do Instagram sendo gravadas em formato acessível de leitura. A empresa afirmou ainda que estima que esse problema afetou diversas contas de usuários do Instagram e que eles estariam notificando cada um deles para que trocassem as suas senhas. E o Facebook diz que nas investigações internas ele não encontrou evidências do abuso do acesso a essas senhas por seus empregados. Terceira notícia ruim do Facebook: eles admitiram terem armazenado e-mails pessoais e as senhas desses e-mails de 1,5 milhão de usuários sem consentimento, isso entre o período de maio de 2016 e até o mês passado. Segundo uma reportagem publicada pelo Business Insider, a rede social solicitou a esses novos usuários que fizessem a verificação de e-mail, fornecendo não só o endereço de e-mail, mas também a senha desse e-mail. Depois disso, essas senhas e os endereços eram salvos automaticamente dentro da plataforma, sem qualquer tipo de opção para o usuário. A empresa disse que as informações foram armazenadas não intencionalmente. Quarta notícia ruim para o Facebook: um esquadrão da morte dentro da polícia do Quênia está usando o Facebook para encontrar e matar jovens que eles acreditam estarem envolvidos em gangues. É o que disseram moradores de uma região pobre e densamente populada na capital, Nairobi, numa reunião pública. Promotores, oficiais de polícia e ativistas de direitos humanos que participaram dessa reunião ouviram que esses jovens, que seriam apenas suspeitos de participarem dessas gangues, eram localizados em grupos do Facebook por caçadores de gangsters. Eles encontravam esses jovens a partir dos seus perfis no Facebook. Eles eram caçados e depois de uma semana ou mesmo um mês, a foto desses jovens mortos eram postadas dentro do Facebook em alguns perfis. Isso foi afirmado e confirmado por um membro de uma organização de direitos humanos que tem acompanhado os diversos casos ocorridos no Quênia. E você, caro ouvinte, ainda mantém a sua conta no Facebook? Olha, se você não ouviu o episódio 195, eu recomendo altamente que você ouça esse episódio. Google anuncia mudanças na análise de aplicativos da Play Store. Em uma tentativa de frustrar os desenvolvedores de aplicações maliciosas na plataforma Android, o Google anunciou recentemente que levará mais tempo ao analisar aplicativos de desenvolvedores com contas recém-criadas. Esse processo de revisão levará dias e não semanas, garante o Google, e deve permitir que eles façam verificações mais completas antes de aprovar os aplicativos que serão depois publicados na loja. O senhor Samir Samat, que é o vice-presidente de gerenciamento de produtos do Android do Google Play, também ele afirmou numa entrevista que sabe que algumas contas de desenvolvedores podem ter sido ou podem ter sido suspensas aí por algum engano, mas ele afirma que mais de 99% dessas decisões de suspensão feitas por esse novo sistema aí estão corretas. Ao anunciar essas mudanças planejadas para o próximo Android Q, o Google também afirmou que vai adotar aí uma série de alterações que visam melhorar a privacidade dos usuários. Essas alterações aí serão feitas no modelo de permissões e o Google lançou orientações aí para os desenvolvedores para que eles possam adaptar os seus aplicativos aos novos requisitos. E olha, parece que essas mudanças já estão começando a surtir efeito. A semana passada, o Google removeu 6 aplicativos de mais um desenvolvedor chinês da Play Store. Esse desenvolvedor estava cometendo fraudes em anúncios. Desta vez, a empresa envolvida é o DU Group, que é uma empresa que foi desmembrada da gigante Baidu. Mas o Baidu ainda é meio que dono do DU. Eles possuem 34% da participação nessa empresa. Entre os aplicativos removidos lá estava o Self Camera, que foi baixado, vejam vocês, mais de 50 milhões de vezes lá na loja do Android. O Jiu Group não é o primeiro, a primeira empresa chinesa aí a se envolver nesse esquema. Em novembro do ano passado, os aplicativos da chinesa Xita Mobile, como Clean Master e o Battery Doctor, também foram acusados de fraude. Basicamente, esses aplicativos rodam em plano de fundo e geram cliques falsos em propagandas, o que traz prejuízo aos anunciantes e receita fraudulenta ao desenvolvedor. Pelo menos 6 aplicativos do Deal Group fazem esse mesmo truque aí e foram removidos. Self Camera, Total Cleaner, Smart Cooler, Run Master, IO Flashlight e o Omni Cleaner. 5 desses aplicativos têm mais de 10 milhões de downloads cada um. No total, esses aplicativos foram baixados mais de 90 milhões de vezes. Quem sabe agora vai melhorar a segurança aí do Android. Google vai permitir que celulares Android sejam usados como chave de segurança. O Google anunciou que está habilitando uma integração entre celulares Android e computadores com suporte a Bluetooth para aumentar a segurança das contas Google. A ideia é que o celular possa funcionar como uma chave de entrada. Em vez de digitar apenas o usuário e senha para acessar o serviço online, o computador pode checar a presença de um celular por Bluetooth para que o aparelho autorize o login, usando aí o smartphone como um dispositivo de autenticação, o que é uma ideia bem legal. O recurso deve começar a ser disponibilizado em fase de testes a partir deste mês e será compatível com celulares Android rodando aí a versão 7. Também conhecido como Nougat, e também nas versões mais novas. Esse recurso é bastante bem-vindo no momento em que nós necessitamos mais do que nunca de novas formas de autenticação. Como os nossos ouvintes sabem, o SMS é atualmente o meio mais usado para o envio de OTPs, que são lá os one-time passwords, os famosos tokens, para que você possa concluir lá a dupla autenticação na sua conta. Mas olha, isso é uma péssima ideia. Um estudo divulgado pela Kaspersky e pelo CERT de Moçambique mostrou que só no Brasil os golpes de SIM swap, onde o número de celular é ativado em outro SIM card, sem que a vítima saiba, esses ataques aí rendem em média 10 mil reais de lucro aos golpistas. Em média. Apenas um grupo de cibercriminosos no Brasil chegou a fazer ataques em massa, clonando mais de 5 mil chips. O estudo também mostrou que em Moçambique, um único empresário do país foi vítima em um único golpe e perdeu 50 mil dólares usando aí a técnica do SIM swap. Mas diferentemente do Brasil, lá no Moçambique, as operadoras e os bancos desenvolveram um sistema de consultas em tempo real e esse sistema zerou a fraude de SIM swap que ocorria lá no país. Aqui no Brasil, Deus sabe quando teremos um sistema semelhante, né? Quem quiser conferir esse estudo, você já sabe, os links estão lá no nosso site. Quase 3,6 milhões de cartões de crédito são clonados em 12 meses no Brasil. Esses dados aí foram divulgados, né, nessa semana pelo SPC Brasil e pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas. foi o tipo mais comum de golpe entre as 8,9 milhões de pessoas que enfrentaram alguma fraude no período. A faixa etária mais atingida por problemas com cartão de crédito foi a dos brasileiros de 50 anos ou mais. Entre os jovens de 18 a 34 anos, um dos destaques foi o pagamento de boletos fraudados. Quase metade, 47,8% de todas as fraudes ocorreram após compras online, segundo o levantamento. A principal consequência sofrida pelas vítimas foi o uso dos dados ou do cartão de crédito pelos fraudadores fazendo outras compras online, compras indevidas, claro, usando o cartão clonado da pessoa. Ainda sobre boletos fraudados, eu vou deixar lá no nosso site um link muito interessante para os nossos ouvintes, onde ele explica como identificar um boleto fraudado. Nós estamos vivendo atualmente uma grande onda de boletos falsos enviados por e-mail, boleto de pagamento, de contas de consumo. Isso tem enganado muita gente. Se você quiser ver essas dicas e os links, você já sabe, estão lá no nosso site. E vamos agora para o nosso bloco de rapidinhas, dessa vez rapidinhas internacionais. Primeira notícia: parlamento russo aprova texto que limita o uso da internet. A nova lei vai permitir a criação de uma internet soberana, de uma internet nacional, isolada da internet mundial. Segunda notícia: pesquisador explora falhas em sistema GPS imprimindo mensagens em mapas. Relógios GPS da fabricante austríaca Vidmensio exibiram a mensagem Pwned nos mapas, após pesquisador de segurança alertar a empresa sobre falhas de segurança e ser ignorado. Terceira notícia: ex-agentes da inteligência americana ajudaram o governo dos Emirados Árabes em campanhas de espionagem. Essas campanhas afetaram basicamente canais de televisão, seus executivos e seus funcionários. Entre eles estão aí a BBC de Londres e a Al Jazeera. Próxima notícia: polícia norte-americana estaria usando dados de localização do Google para identificar suspeitos. Olha, o New York Times publicou o que quase todo mundo já sabia e eles, claro, acabaram confirmando aí que a sua localização GPS capturada por seu celular não é algo seu, não é algo privado e, olha, nunca será. A polícia tem acesso a essa localização, olha, já faz muito tempo. Próxima notícia: China planeja banir mineração de criptomoedas. Entre as diversas razões aí usadas pelo governo chinês estão o gasto excessivo de energia elétrica. Última notícia: funcionários da Amazon podem ouvir todos os comandos de voz enviados para Alexa. O motivo seria para melhorar o algoritmo de detecção e respostas da assistente virtual da Amazon. .br completa 30 anos com 4 milhões de domínios registrados. Na semana passada, no último dia 18, o domínio .br completou 30 anos com 4 milhões de nomes de domínios registrados, cobrindo aí as mais variadas iniciativas conectadas à internet no Brasil. Nessas três décadas, o .br, que é operado pelo Núcleo de Informação e Coordenação do .br, o NIC.br, firmou-se como um dos domínios de topo para código de país mais bem-sucedidos no mundo. No dia 18 de abril de 1989, o senhor John Postel, da IANA, responsável pela atribuição de domínios de topo, delegou o .br ao grupo que operava as redes acadêmicas ligadas à FAPESP, aqui em São Paulo. Inicialmente, o .br foi usado para identificar máquinas no ambiente acadêmico e os registros eram poucos e feitos manualmente. Postel considerou que a comunidade brasileira já tinha maturidade suficiente para administrar o .br e o delegou à FAPESP. Lembrou o Demi Getko, que é atualmente o diretor-presidente do NIC.br e um dos integrantes desse grupo aí, que estavam lá nos primórdios, lá no começo, né, do .br. Em 1991, com acesso à internet já estabelecido no Brasil, foi criada uma estrutura de nomes abaixo do .br, contemplando aí subdomínios como gov.br, com.br, net.br, org.br, mil.br, respectivamente destinados a governo, empresas, organizações sem fins lucrativos e as Forças Armadas. A partir da expansão da internet comercial no país, nos fins de 1994, o .br passou a crescer rapidamente. De 851 domínios registrados em 1995, alcançava mais de 7.500 domínios no mês de dezembro de 1996. O processo de registro desses domínios passou a ser automatizado e a marca de 1 milhão de domínios foi atingida em 2006, 10 anos após o início. Atualmente são 4 milhões de nomes registrados e isso coloca o domínio brasileiro entre os maiores do mundo. Para vocês terem uma ideia, dentre os cerca de 300 domínios relacionados ao país, o .br é o sétimo mais popular em número de domínios. No Brasil, 92% das empresas que possuem website usam o domínio .br, de acordo com a pesquisa TIC Empresas do CGIBR. E olha, o registro BR merece realmente esses 30 anos ser comemorado, porque de todos os registros de domínio com o qual eu tenho me relacionado no mundo, eles são um dos mais efetivos para retirar conteúdo malicioso do ar. E por incrível que pareça, o .br está entre os top level domains mais seguros do mundo. Vejam vocês, isso devido à boa atuação aí do registro BR. Muito obrigado por sua atenção. Essas eram as notícias que eu tinha para trazer para vocês. Voltamos a nos falar na próxima edição.